Cheguei na ponta dos pés, contando as notas de 10 que tinham sobrado. E meu marido fingiu que tava dormindo virado pro outro lado. Me fez, exalou as pingas que eu tomei, nem passou. Mexidinho.